mal educados, pouco educados, maltratados, sem hospital, sem isso, sem aquilo, mas cresceram. Fizeram um milagre brasileiro de crescerem, de sobreviverem. Não fazem parte das estatísticas. Eles estão fazendo a música deles. Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum nisso. Ninja nos beats. Tô chegando moleque, tomei umas duas doses, já bolei uns quatro back. Ei, o meu patrocínio é mesmo fácil. Uso Nike Adidas pra fuder com a cabeça desses cabaços. E levei ela pro rolê, dei um quarto pra ela, ela não soube se conter. Ela disse pra mim que queria me dê magic na shot e nós fuando, é machismo. Menina, é só saber que o que ela quer mesmo é sentir o poder de me ter. E arrancar do meu corpo minha lacoste, lancei uma lupa das fleck. Que hoje até boy quer usar Juliette, mas quem é de quebrada sabe. Quem é que mente, ela joga na cara. Tá tudo a pantera, princesa das belas, mas não Cinderela. Ela quer ser a mais chave da quebra com o 12 mola, balançando umbrella. Ele deixou a mina dele encostada. Perguntei se era solteiro ou casado. Ela me chamou pra ir no banheiro. Cheguei lá, ela ficou de joelho. Boyzão, ela não te quer. Não tem ideia pra trocar. Droga que cê usa, cê pede pra nós ir comprar. Noite tropical com as bandidas sem pressa. Meu estilo é fashion, na cara fleck. Alma é flex, pro meu corre é fat. Leva a melhor remené com a bufrete. Olha dela, já diz tudo que ela quer. Sensação de poder, sensação de poder. Tá com cara de verdade que não chama as mina de pê. Louco no baile de cariri, dançando com essa louca que parece a Riri. Vamos pra sua, nós transa e ri. Noite sem fim, do Derek. Enquanto eu gozo, ela diz que amo ouvir. Enquanto eu gozo, ela diz que amo ouvir. Amo ouvir. Enquanto eu gozo, ela diz que amo ouvir. Amo ouvir, amo ouvir. Enquanto eu gozo, ela... Essa música, isso aí oportuniza o acesso. Oportuniza a possibilidade de expressão. Dá espaço pra expressão. Dá dinheiro, dá renda pra esse pessoal.